Pode crer, é isso aí. Pode crer. Pode crer, é isso aí. Vamos que o som não pode parar. Direto do Rio de Janeiro, zona norte. Meus camaradas não estão de bigode na pista.